E Delta IVC 317. 317, sete. Direto do centro, presente. Ok, direto do centro, Vitor 27. Azul 9169, essa é a minha identificação. Eu para 4 mil pés, ajuste 10, 14, chegada bom. Está presente, voando que é a Vida 367, vai executar o RNAV, puxa, na zona. Voa que é a Vida 367, após que é a Vida 367, que é a Vida 366, completa o final RNAV. No 649, chame sempre o Recife, em 125, decimal 1, apoiando 123, decimal 80. Oi, Salvador, bom dia, azul 273. Azul 273, a linha decola da 10, vento 090 graus com 9 nós. A linha decola azul 273. 4, VTAC, chama para ingresso no 7. Voo 27, F3, decolado 5-3, chama controle 19, acima 8, bom voo. 19-8, 27-3, bom dia, obrigado. Controle Salvador, cordial, azul 2783. Azul 2783, contato radar, super nível 200, direto elétrico após 2007. 200, após 2000 pés, direto elétrico 2783. Papai Romeu, Vitor, Índia Serra, chame sempre Recife, em 126.85, alterna 125.45. Chame sempre Recife em 126.0, alterna 128.8. 260-288-2223 da Passarela. Salva 2, 2, 1, 2. Chame identificação, desça para 4 mil pés, ajuste 1014, voando, confirma aí, efetuar o MDB Zulu, pistão 0 e RNA. Gente, vou acertar a Vita 366 da presente. The ground, good morning, Azul 4234, calling 5911. 2342, line up and take off runway 10, wind 090 degrees, or 9 or not. Roger, clear, take line up and take off, Azul 4234. Deixa eu manter a posição. Aqui no local de sobrevoo. É, reportar o local de sobrevoo, hotel da Gulf. Golf, decolado 5-8, chama controle 1-9, decimal 8, bom gol. Obrigado, obrigado. 4234, airborne at 5-8, call departure 119, or decimal 8, have a good flight. 119, decimal 8, thank you, Azul, 4234. Papá Romeu, Romeu, Romeu, Golf, contato radar, suba nível 220, mantenha a proa até 2 mil pés, após 2 mil pés, direto elétrico. Afirmativo, foi tudo, manter a altitude de 2000, cumprindo a saída mesmo. 7, manter 2 mil pés então, cumprindo com a sua saída Romeu Romeu Golf. A manter 2 mil com o pé na arbó, Romeu Romeu Golf. O Romeu Romeu Golf, confirma pra ele dar pra destino, quando eu preciso. A 279. 7. Falador de Paz Control, good morning, azul 4234. Falando aqui de Pucajemo, Aru. Azul 4234, with a contact at departure, climb to flight level 350, Puka departure. Flight to 350, Puka departure, azul 4234. Azul 9169, desça para 2.500 pés, ajuste 1014, livre RNAV, sistema 0, reporte estabilizado. 2.500, 1014, estabilizado RNAV, reporte para estabilizado, tá vendo bem, não. Então, meu grupo confirma a razão de subida. Viu? Será a razão? 7, sub mantenha 220. Autorizado 220, Romeu Romeu Golf. Está cumprindo a saída? Afirmativo. Romeu Golf, eu tô para estar tráfego na subida, curva à direita na proa 300, seu limite são 20 milhas nesta proa, após já assume direto de chão. Mas então direita 300 por 20 milhas após direto de chão na Romeu Romeu Golf. Romeu Golf, tudo mantém nível 070. A respeito 70, Romeu Romeu Golf. Com tráfego posição de 11 horas, 4 milhas, rumo oeste, cruzando nível 090 para o 200, a plantão 72. Tá quente, Romeu Romeu Golf. Rui Conquista da Presente. Rua Conquista da Presente, 2783. Two, three, four. Fly heading Romeu 418 from Flanau. We'll find direct Romeu 418, azul 4234. Meu Golf submeteu nível 090. 090, Romeu Romeu Golf. Obrigado, RNAV 909. Avião 69, complete aproximação, chame turno no 8, decimal 95. 89, 7, 9, 9. dia. É 3, zona 2, desça para 2.500 pés, ajuste 1.0, 1.4, Silvio Renato, pistola 0, reporte estabilizado. 2.514, Renato autorizado, Guatarache, 3.90. Papai Romeu, Romeu Golfo, submantém nível 2, 2.0. Direto 2.2.0, ainda na proa 300. Afirmativo, tráfego agora, posição de 10 horas, 4.7 milhas. Estou aguardando apenas na recuperação mínima para o... Atenção, dá presente e vou direto de destino, Romeu Romeu Golfo. Então, direto de destino, Estrada 220, Romeu Romeu Golfo. Controle, Hotel Romeu Golfo. Hotel Romeu Golfo, por cima. Abandonou o sobrevoo 324, vai controle, então certo de tudo pode. Chefe, Hotel Romeu Golfo. Confirma quantas milhas vai ser a taxa de Salvador? Então, 3304 Salvador, aciona a identificação, desça para 4.10, ajuste 1.0, 1.4, voando a Lagoinhas para interceptar a chegada bom. Two three four, contact the Recife Center, frequency 126.85, with a number 125.45, so long. 126.85, Newcastle, Azul, 4, 2, 5. 091-69, 3, 7, 2. Azul 91-69, pouso autorizado, pistão no 0, vento no 0, 0 graus, 4, 9, altímetro no 0, no 4. 1-0 no 4, livre pouso no 0, 91-69. Salvador, Azul 2783. Sim, Azul 2783. Será que o senhor consegue coordenar pra gente nível 130 final? 130? Desculpa, senhor, 140. 140, agora de coordenação. Grato, 2783. Nível 140 autorizado pelo Centro Recife, submatéria. Autorizado 140, 2783, graças. Xené 6312, complete a aproximação, Xantoi 1, 18.195, bom dia. 18.95, graças. Papai Romeu, Romeu Golf, chame Centro Recife em 1, 26.0, até a 9, 28.8, Romeu, Romeu Golf. 1, 26.0, 18.8, graças. Xenem 6312, pouso autorizado, pistão no zero, vento 090 graus com 9 nó, altímetro no zero no 5. 783, chame sempre Recife, em 126.0, até na 128.8. 260.28, conceito Recife, 283, bom dia, até volta. Bom dia. Boa noite, bom dia, 2199, boa, sudoeste, 69 milhas, informação aqui. 2199, eu tinha identificação, eu separo nível 050, ajuste 1015, voando Itaca. 050 Itapa, com 1500, proximidade coordenal RNAT, que é o número 10. Afirmativo, gol 2199, após Itapa, voa Terra Vita 366, completo RNAT, sistema 0. Itapa, Terra Vita 366, completo RNAT, então 10219. M312, no solo azul 1, livre à direita, chame solo 12, onde decimal 9. Oi, Salvador, federal 9970, ponto espera pistão, na 0 pronto. Federal 9970, ali mantém no 0. Ali mantém pistão na 0, federal 9970. Linha decola da 10, vento 100 graus com 99. Além decola, fecha 0, federal 99 e 1970, decolada 1 station, controle 19.8, com voo. Denário, oi, bom dia. Sonde, bom dia, Serau 9970. Serau 9970, contato radar, suba nível 320 após 2000 pés direto com o tipo. 320 após 2004, Serau 9970. Desça para 2.500 pés, ajuste no 0, no 5, livre a renave, pistola 0, reporte estabilizado. 9970, com tráfego posição de 11 horas, 1,5 milhas, cruzando 050, 2.500 pés, após 320, com rumo sudeste. Sete, será 9970. 2199, inicie redução mínima lenta. Confirma o controle 2199. Inicie redução para mínima lenta, que é um tráfego de posição de 12 horas, 1.2 milhas, cruzando 3.000 pés para 2.500 pés, é 2.320, aeronáutica precede na aproximação. Agora com 1.809 ground speed. Vê se mantém a 2.500 pés, livre aeronave, pista 1-0, reporte estabilizado, gol 2199, ajuste permanece 1-0-1-5. Positivo, controle, tá? Em redução, baixando para 2.500, autorizado a aeronave 1-0, com 1.500, vai reportar estabilizado, 2199. Federal 9970, chame centro Recife, em 1.2685, alterna 1.2545. Ué, 3304, complete aproximação, Chantone, 118, decimal 95. 3304, bom dia. 3304, pouso autorizado, pistão no zero, vento 090 graus com 99, altímetro no zero, no 5. Melhor pouso, 3304, seguinte. Vento 3859, acione de identificação, desça para 4.000 pés, ajuste no zero, no 5, chega da ponta. A 3859 vai efetuar o MDV Zulu, pistão no zero, R9, GMA. Eu tô no meu gosto de ponto visual com a animar para o bolso. Meu gosto de ponto de rotatório para transferência 14, Salvador. Ponte na rotatória, próxima rotatória para transferência 14, Salvador. Estabilizou na produção, viu, 372, tem um campo a 3, novo 2-9, dá gol. 2-1-9-9, dá gol, complete aproximação, Xantor, 1-8, decimal, 9-5. 2-9-5, 2-9-9. Torre do Salvador, bom dia, 2-1-9-9, dá gol, estabilizado na RNAV, 1-9-0. Confirmo, bom dia, 2199, estabilizado, RNA 0-0. Tente continuar aproximação, guarde pista livre. 99. No solo 123, livre direita, chama só 121, decimal 9. 29. Segundo 99, pouso autorizado, pista no 0, vento 090 graus com 99, altímetro no 0, no 5. Liga, pouso no 0, gol 299. Azul 2796, approaching holding point, runway 10. Roger, maintain position, holding point. We maintain position, Azul 2796. Line up and maintain, runway 10. Line up and maintain, 2796. Livre à direita, chance só 121 decimal 9. 219 à direita, 219 9. Airliner 6, quick for takeoff, wind 080 degrees with 10 knots. Clear for takeoff, 2796. Romeo Golf, chame para Salvador, no meu ex decimal 9, Centro. Tá, Romeo Golf. 3859, desça para 2500 pés, ajuste no 015. Após bombe, voa Serra Vito 367. Autorizado final, RNAS, pistola 0, reposto estabilizado. Beleza, 1500, após bombe, 367, reposto estabilizado, 3859. Final 1, meu Golf. Airborne at 2 8 call departure 119 decimal 8 have a good flight. 119.8, thank you, goodbye, Azul 2796. Departure Control, good morning, Azul 2796, passing 800, climb 2170, performing code 1 Alpha. Azul 2796, wait the contact at departure, climb to flight level 170, direct the Kony intersection. Turning to the left, direct to Kony position, and continue to 170, Azul 2796. Salvador 090 graus, cono 09, altímetro no 05, parte solo controlada em Rimar. Reportará quando é o solo controlado em Rimar, final é Rimar, reportará quando no solo no meu grupo. Seguinte. Torre, bom dia, gol 1095, quando pode ficar. 1095, bom dia, linha decola da 10, vento 090 graus, cono 2, né? Valeu, não decola, jogou 1095. Gente, autorizado a decolar, pistão no 0, vento 0, 90 graus, como 2, não. Tá, lembra de falar, jogou 1-0-9. Solo Neymar 3-4, frequência livre. Para 95, decolado aos 35, chão controle 1, 9, decisão 8, bom voo. Decisão 9, obrigado. Tony Bandiogo, 1-0-9-5. 095, contato radar, suba para o nível 360, direto Elefa, após 2000 pés. Após 2000, voa Elefa, 1-0-9-5, acendendo 360. Sou 366, já estava estando, 1-0-3-8-9. 7-3-8-5-9, compete aproximação, chantou em 1-1-8-9-5 ali. 18-9-5, ó. Vai voltar 3-8-5-9. O 3-8-5-9 foi autorizado, pistão no 0, vento no 0-0, graus com 9 nós, altímetro no 0, no 5. Pois é, pois não, 0-3-8-5-9. Líder 796, informe tráfego posição de 12 horas, 37 milhas, rumo ao sudoeste, sentido oposto, mantendo nível 100. Roger, about the traffic, 2796, we do not have the traffic in time. Traffic is 12 o'clock, 36 knots, Comayas, south, westbound, maintaining flight level 100, Charlie 208. Roger, be aware about the traffic, 2796. Papa Romeo. Salvador, bom dia, Papa Romeo, já estamos aí. Papa Romeo, já estamos Charlie, está sob contato radar. 623 milhas nordeste do VR Salvador, mantém a nível 100. Informo tráfego posição de 12 horas, 32 milhas, cruzando o nível 090 para o 170, um Alfa Tango 72. Sentido, tráfego. Autorizado, plano de conquista direto. Se a gente confia, plano de conquista ideal. Presente com ele na proa de conquista, o Papa Romeo de Abrão Tchap. Conquista na proa, tá ligado, Brasil? Centro Recife, em 126.0, opera 128.8, ou 109.0. 260.28, obrigado. autorizado a chamar o táxi. Prossiga.